corajoso. Não vou te deixar. Eu quero é mais te amar e ter você pra sempre do meu lado. Vamos aproveitar essa noite gostosa com Nira Guerreira. Longe de você assim, amor. Amor. A distância entre nós dois está muito ruim. Por favor.